Rádio Globo. No programa Francisco Barbosa, Língua de Trapo. E as notícias não confirmadas do meio artístico, político, econômico, cultural, desportivo e marcial. Marcial? É. Vamos falar de alguma coisa militar, Maurício? Lutas marciais, mano. Ah, lutas marciais. É, então tá certo. Quem é a primeira personalidade do nosso quadro de hoje? São os lutadores de artes marciais, Barbosa. Ah, é mesmo? É que eles vivem se envolvendo em brigas, né, Barbosa? E a prefeitura quer cadastrar todos eles, Barbosa. Cadastrar? Aí fica a pergunta, será que isso vai dar certo, Barbosa? Não sei. Olha, não sei. A prefeitura acha que, agindo assim, quando tiver qualquer problema, é só ir no cadastro, Barbosa. Mas se eles não conseguem fiscalizar nem clínica que cuida de saúde, será que vão conseguir fiscalizar a academia de luta livre? Difícil, hein, Maurício? Difícil, hein? Que... Vamos procurar melhores esclarecimentos aqui, né, Barbosa? Isso. Mande nada, tudo bem com a senhora? Tudo bom, né? Tudo bem, Barbosa. A gente vamos indo. Tá fazendo uns dias maravilhosos aqui no Rio, hein, Barbosa? Verdade, mãe. Eu abri o programa até falando disso, é, sabia? É uma beleza mesmo, hein? Beleza. Ué? Mas eu continuo sentindo muita saudade de Sampa, sabe? Ah, imagino, imagino. Olha quem nasce em Sampa e fica fora de Sampa. O que que tem, mãe? Olha, Barbosa, fica desampado. Fica o quê? Desampado. Desampado? Eu fico até emocionado. Não, mãe, não chora, não. Eu mãe, falo lá de Sampa. Mãe, não chora, mãe. Porque Sampa é uma cidade muito linda. Tá bom, mãe. Saudade daquele mergulho no Tietê. Que mergulho no Tietê, Maurício. Eu adoro Sampa. Você tá bom, mãe, tá. Pegar surf na represa dele? Não, nada disso. Tá, para, mãe, tá bom. Maluf, adoro Sampa. Tá bom. Vambora. Mergulhar no piscinão do Maluf. Vamos lá. Que piscinão do Maluf? Vambora. Adoro comer um franguinho. Tá, foi aqui, foi franguinho. Olha, mãe, vambora. Mas qual que é a pergunta? Pergunta, Maurício, vamos lá. A pergunta é a seguinte. Ah, esqueci de falar do Flavinho que é de Sampa. Flavinho de Sampa, é verdade. Tá bom, mas... Flavinho, você sente saudade de lá, nego? Vamos lá, mãe. Para de enrolar aí. Vamos na pergunta aí, Maurício. Qual que é a pergunta, Deus? A pergunta é a seguinte, mãe. A prefeitura quer cadastrar os lutadores de artes marciais que vivem se envolvendo em confusão na rua. A senhora acha que isso vai dar certo, meu? Que é, mãe? O que que tá acontecendo? O que tá doendo aí, mãe? É o dente que eu fiz canal ontem. Não, quem fez canal no dente ontem? Então bora, mãe. Dá um comprimido aí. Que comprimido o quê? Vambora. Deixa eu ver aqui com cuidado, hein? Cuidado. Aos lutadores, né? Isso. Aquelas caras tudo fortão. Tudo forte. Com as orelhas inchadas. Isso. Que fica um agarrando o outro. Um agarrando o outro. Deitadinho no chão ali. Também. Cafungando no pescoço. Não, que cafungando nada, mãe. Não para com isso. Ah, que fica fazendo ginástica. Pra ficar com a bunda feita da Carla Pérez. Não, não é nada bunda. Disso, mãe. Não é nada disso. Olha, esses garotos não sei não. Não, vambora, mãe. Olha, deixa eu consultar aqui. Consulta aí. O que que vocês querem que eu consulta hoje? Os dados hoje. Há muito tempo que você não consulta os dados, mãe. Há muito tempo que não tem dado, mãe. É, né? muito tempo. Vambora, mãe. Deixa eu ver daqui os dados. Isso aí tem tudo a ver com os lutadores também. Né? Não, tem nada a ver com os lutadores, não. Vambora. Deixa eu ver daqui, ô. Ô, Flavinho, você quer estar mais perto do copo de dado? Me dá aí, vem cá. Isso, me pronto, dá. Tá aí. Obrigado, Flavinho, querido. Paulista, né? Ah, é. Vamos lá, deixa eu chacoalhar aqui os dados. Não, isso. Os dados não. Joga. Os búzios. É, joga os dados aí pra, deixa eu... pra longe. É dado ou é búzio? É dado. Dado. Você é dado. Não, tem ser nada. Vambora. O que você ia falar, papai? Eu não ia falar nada. A senhora que tentou falar, eu não deixei. Vambora. Deixa eu ir lá. Deixa eu jogar o dado lá. Joga. No fundo da sala aqui. Joga aí. Opa, caiu. Opa. Pronto, chegou, mãe. Flavinho, que número caiu aí? 106? 106? Mas espera lá. É dado com 106? Esse dado é grande demais. Esse dado só tem 6 faces. Ah, como é que vai ter 6? Esse dado não valeu, Barbosa. Não valeu. Esse dado aqui é pra quando vai fazer carteado. Ah, tá certo. É, então, com 3 baralhos com 21 cartas, vezes 9 dá 106. Tá bom, mãe, vambora. Deixa eu ver o outro dado menorzinho aqui. Deixa eu jogar aqui, vai. Aí, dado bom. Esse dado é importado, hein? Veio do Afeganistão. Quanto deu aí, mãe? Quanto que deu? 24. 24, que 24? 24 foi o número. Olha ali, 6 e 6, 12. Ah, com tá. Com mais 6? 18. Com mais 6? 24. Menos 2. 20. Mais 22. 4. 22. Mais 2. Ah, não, 24. Então, é isso, 24. Ah, exatamente. Ah, mas vambora. Olha, já vi aqui pelo número 24. É melhor não cadastrar os lutadores, não. Não? Não, porque eles iam ficar muito mais satisfeitos se mandasse castrar todos eles. Que castrar? Que eu mando essa besteira. Essa que não gosta da fruta. Ô, mãe, acabou. Conclusão infeliz. Obrigado, mãe. Ah, de nada, mãe. Vambora, Maurício. Bom, mas vamos ao segundo assunto aqui, rapaz. É uma consulta do Nildo Russo. Nildo Russo. Mora em Jacarepaguá. Fala, Nildinho, querido. E o Nildo Russo pergunta aqui: mãe de nada. Oi, querido. Eu queria me casar em 99. Ah. Mas a minha noiva, Ana Carolina, disse que só quando eu comprar um apartamento. Ah. A Ana Carolina falou assim pra mim: fome eu ainda passo, mas morar na rua nunca. Que isso? Que a senhora acha disso, bandinada? Ei, meu, mulherzinha invocada, hein? Ana Carolina quase mandou o noivo ver se ela tava na esquina, não é? Que isso, ô mãe? É, meu, deixa eu consultar aqui com cuidado. Fome ela passa, né? Porque passar fome deixa elegante. E deixa elegante, mano. Agora dormir na rua pode vir um cachorro, né? Cachorro costuma cheirar tudo, né? Não, não, ô mãe, para com isso. Hein? Para com isso, mãe. Cachorro, cachorro é o rei do cafungado. Tá legal. Deixa eu ver aqui, consultar aqui. É Ana Carolina o nome dela. Isso, vai. É a Carol. Carol. Vai na numerologia. Ele, mãe, é o Nildo Russo. Ela é Carol, ele é Baratô. Não, é Nildo. Vambora. Você quer na numerologia? Numerologia, mas vai ver aqui o que os nomes querem dizer. Bom, ele que ele ia casar em 99. Mas o número ideal pro casal é 69. 69, sim. 69. Casal 69. É. A noiva chama Ana Carolina. Isso. Ana Carolina da 13. 13. O nome dele é Nildo Russo. Nildo Russo. Russo, 24. 24. Ai. Tá certo, 24. É porque ele é homem, mas tá russo, né? Não, que homem vai estar russo, o quê? Então é 24. Vambora. Deixa eu ver que mais dado que tem aqui. O que a senhora pode ela achar? Ela é invocada. É invocada, né? Ela. Deixa eu ver, 69 com 13 é 24, invocada. Que número é invocada? Invocada, eu não sei. Invocada é 70. 70? 70. 70 mexer com ela? 70 mexer com ela dá uma porrada. Não, mãe, a boca. Opa, foi mal. Boca suja, foi mal o quê? Então deixa eu ver aqui. Ah, 70 com 94 com 69, raiz quadrada. Raiz quadrada? Aí você rebate no diedro, ponto no espaço. Pela mecânica da coisa, objeto direto e indireto, predicado. Sim. Olha, Barbosa, cheguei a uma conclusão. Resultado, mãe. Cheguei a uma conclusão. Qual conclusão? Não sei fazer essa conta. É muito número pra minha cabeça. Você tá rindo porque não foi você que não estudou. Porque eu. Tá bom, mãe, então vai consultar o quê? Eu fugi da escola no CA. Tá bom, no CA, tá bom, mãe. Tá certo. Porque a minha mãe falou: que você tá fazendo aí? Tá bom, vai, mãe, deixa vambora. Eu aqui. Então, deixa eu consultar aqui. Vai Paulinho, consultar o quê? Deixa eu ver procurar aqui na lista. O Ricardo Chuzico Matemático tava aqui fazia conta. Fazia conta pra senhora, mesmo. O Ricardo não tá aí, então não adianta. Então né? Não adianta, vai deixa consultar o quê, mãe? Você não viu o Ricardão ontem, não? Não. O que é isso? É os Bambi, não é? Os Bambis? Ô Barbosa, o que você quer? Fala aí, pode ser os Bambis, eles já falaram aí, ó. Não, você quer os Bambi? Pode ser os Bambis, não, então vamos na Zanta. Ah, tá bom, mas vambora. Zanta da Clarividade tá aqui. Pra me agradar, vai na Zanta. Ô Bruno, tá, pega ali a jaulinha da Zantinha ali. Caramba, buscar. Gastou meio quilo de sapato agora. Vamos lá. Bom, deixa eu falar com a Anacleta aqui. Fala com a Anacleta. Ô, Anacleta. A anta indiscreta, Anacleta. Anacleta, vai. Ana Carolina disse que o noivo dela quer casar em 99, mas ela prefere 69 porque é um ano. Não, ano já passou. Já passou. 99 ano. Mesmo. O que você acha, Anacleta? Ah, é? Você entendeu, Barbosa? Não entendi nada, mãe. Não entendeu? Peraí, deixa eu falar com a Anacleta na língua. A senhora que tem que entender, mãe. É, peraí, Anacleta, olha só. O nome da moça é Ana Carolina, o marido chama Nildo Russo. Então, presta atenção. É muito bom. Não é você. Não, que é o mãe, vambora. É você. Que ela falou aí, mãe? Tá bom. Já vi tudo aqui. Meu Deus, tem que consulta demorada. É verdade. É porque é uma coisa demorada mesmo. O Nildo Russo deve estar alucinado esperando a resposta. Nildo Russo, olha, Nildo Russo, essa noiva não vai casar tão cedo. Não? Não. Não vai, Barbosa. Por quê? A Anacleta falou que tá tudo russo. Tá tudo russo? É, não vai casar. Ah, que bobeira. Mas esse tempo todo pra falar essa besteira. Tá, um abraço. É de graça, você quer o quê? Obrigado, mãe. Obrigado. Ah, de nada. Francisco Barbosa e seu programa. Rádio Globo.